ainda me lembro do 11 de setembro. Terrorista, bomba, avião nas torres, mó tormento. Pessoas que não tiveram como se defender. Fogo pra todo lado, não tinha como correr. Até a França, o país da Torre Eiffel. Ganhou foi bomba ao invés de troféu. Violência em país de primeiro mundo. Nunca se sabe quem vai ser o próximo defunto. Vejo as crianças do Afeganistão. Todas já nascem com fuzil na mão. É embaçado essas fitas, parceiro. Olha como tá lá no Rio de Janeiro. Turistas morrendo, reagindo a assalto. O crime é pesado, a violência tá pra todo lado. Não vim falar de paz, não vim falar de guerra. A violência incentivado nas novelas. Filho matando pai, irmão matando irmão. Tudo a sangue frio, sem nenhuma consideração. Pra que passar o Réveillon vestido de branco? Com as mãos sujas de sangue, ainda quer pagar de santo. Na virada do ano, todos desejam ter a paz. Mas nunca faz seu corre, ninguém nunca corre atrás. A paz que todos buscam, que o mundo espera, é promovida por armas e tanques de guerra. A paz que é sonhada, que o mundo procura, só haverá sete palmos dentro da sepultura. A paz que todos buscam, que o mundo espera, é promovida por armas e tanques de guerra. A paz que é sonhada, que o mundo procura, só haverá sete palmos dentro da sepultura. O pânico é geral, do interior à capital. Ninguém sabe de onde vem o tiro de fuzil FAL. A guerra está constante, o terrorismo que só cresce. Destruição em massa, infelizmente, acontece. A humanidade é submissa à ignorância. Chacina, homicídio, quanta intolerância. Os dias são sangrentos, onde estará a paz? Possivelmente falecida, esquartejada a que jaz. Vamos seguindo, sem esperanças, pois o genocídio extermina até crianças. O caos predomina e o amor se esfriou. O homem é o pior animal que Deus criou. A paz que todos buscam, que o mundo espera, é promovida por armas e tanques de guerra. A paz que é sonhada, que o mundo procura, só haverá sete palmos dentro da sepultura. A paz que todos buscam, que o mundo espera, é promovida por armas e tanques de guerra. A paz que é sonhada, que o mundo procura, só haverá sete palmos dentro da sepultura. Vazio primordial de caráter, ilimitado e indefinido. O caos obscuro propiciou, precedeu a geração do mundo, dos seres, de tudo. Caótico é o tempo, confusão dos elementos, proporção de armamentos da matéria em que vivemos. Vários povos pelo mundo, refém da ignorância. Armas químicas, atômicas, biológicas exploram ganância daqueles que esbanjam com abundância. A qualquer custo, não importa se é vida de idoso ou criança. Com terrorismo, ataques violentos, expressivos, aniquilam qualquer forma de esperança. O povo vive mal, medo nas ruas, desespero é geral. O pânico continua, da fila do hospital ao buraco da sepultura. Todos vivem o caos no purgatório.